me chama que eu dou. Sou solteiro, sou ousado, tô ficando apaixonado. Toda vez que eu vejo ela, sempre fico admirado. Tô tomando meu campari, DJ som no paredão. Tá chegando a paloma, olha só que tentação. Ting-ling-ling, na batida do amor. Se você quiser meu beijo, pode me chamar que eu dou. Dá-lhe cintura. Ting-ling-ling, na batida do amor. Se você quiser meu beijo, pode me chamar que eu dou. Venha, venha. Ting-ling-ling, na batida do amor. Se você quiser meu beijo, pode me chamar que eu dou. Chegando, joga doidão. Ting-ling-ling, na batida do amor. Se você quiser meu beijo, pode me chamar que eu dou.